viajar. Acelerando, eu vou. Uma freada, eu tô. E olha o túnel, logo, logo vai passar. Piuí, uí, uí. Acelerando, eu vou. Uma freada, eu tô. E olha o túnel, logo, logo vai passar. Vamos nessa viajar, acelerando. Eu...